19º volume da obra. A fase racional é para a recuperação do animal racional. Então, para que chegassem todos no seu verdadeiro lugar, foi necessário todo esse progresso de destruição em todos os pontos de vista. Por isso, vejam o progresso da poluição sobre todos os pontos de vista, sobre todos os aspectos. Vejam o progresso da degeneração. Tudo que se degenera, enfraquece, diminui, e com a multiplicação, desaparece, por ser um progresso de degeneração. Tinha que assim ser para a lapidação do animal racional, porque o animal racional sempre foi a fera mais bravia de todas as feras. E assim, vejam que tudo tem a sua razão de ser, que tudo tem uma causa, provando o porquê de sua existência, porque não há efeito sem causa. Se existe todo esse progresso que existiu, todo esse progresso foi porque houve a causa, porque não há efeito sem causa. Se existiu todo esse progresso, foi porque houve a causa, porque não há efeito sem causa. E a causa é a lapidação do animal racional, para que depois de lapidado e amadurecido, entrasse em cogitação de novos rumos e encontrasse a fase racional. Então, foi preciso serem libertados por tudo isto, sendo o sofrimento o melhor mestre do animal racional. Vejam que tudo tem a sua razão de ser, porque não há efeito sem causa. Se existe isto ou aquilo, é porque existe a causa que deu origem a isto ou aquilo, para este ou aquele feito. Então, todo este progresso de destruição foi preciso para a lapidação do animal racional, para que todos com o tempo, depois de lapidados e amadurecidos, procurassem novo rumo e encontrassem a fase racional. Então aí, libertados ou libertos do jugo animal, da fase de animal racional, recuperados pela fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E assim, tudo que existe no mundo e na vida tem a sua razão de ser, porque não há efeito sem causa. Hoje, todos sabendo por que passaram por essa lapidação toda, de serem sofredores e mortais. Hoje, todos cientes do porquê de tudo isto que não sabiam. Sabiam que morriam, mas não sabiam por que o mundo era assim. Não sabiam a causa do mundo ser assim, de todos serem assim, ignoravam por completo. E hoje, sabendo do porquê que existiu tudo isto e existe ainda, muitos dizendo: é verdade, pois tudo foi preciso, tudo foi necessário. Hoje é que estamos vendo que para a lapidação do animal racional, tudo isto foi preciso para que todos, depois de lapidados, chegassem ao seu verdadeiro lugar. Então, o sofrimento é o melhor e maior mestre do animal. O sofrimento é lapidação, e não como muitos julgavam filosoficamente, dizendo: o sofrimento é uma provação, mas filosoficamente é invenção de papagaios, invenção de inconscientes, invenção de animal inconsciente, uma invenção sem pé, sem cabeça, sem base e sem lógica. Então, filosofando, diziam: é uma provação que todos estão passando por desconhecerem a causa verdadeira do sofrimento de todos no mundo. E assim, vejam que hoje, libertados racionalmente, por terem o verdadeiro conhecimento do porquê da existência de tudo isso, e dizendo: é verdade, eu hoje conheço o porquê de tudo e a causa de tudo. Verdadeiramente conheço com base e com lógica. Mas, como animal racional, ninguém conhecia coisa alguma. Eram os verdadeiros papagaios. Cada papagaio queria saber mais. E, no fim das contas, os papagaios, de certo, não sabiam coisa alguma. Era uma papagaiada tão grande que ninguém se entendia. Os papagaios sabiam tudo e viviam sempre uns contra os outros. Essa era a vida dos papagaios. Então, cada papagaio apresentava as suas versões de acordo como lhe parecia que fosse, julgando as aparências como verdades, e daí os desacertos sempre. Os papagaios sempre procurando acertar e sempre por acertar, sempre em desacerto. E assim, vejam o roteiro da vida, do porquê dela assim ser, de animal racional. O porquê do mal e a causa do mal para a lapidação do animal racional. Hoje, conhecedores de todos esses movimentos, de todos esses tormentos da vida do animal racional, de todos esses sonhos, de todas essas ilusões, de todas essas fantasias e artes, conhecedores de todo esse prelúdio encantador, desse presépio de dor, de sofrimentos, tormentos e mais tormentos, aborrecimentos e mais aborrecimentos, contrariedades e mais contrariedades, todos desassossegados no inferno em vida, a ponto de não saberem muitas vezes o que fazer da vida. Hoje, sabendo a causa de tudo isto e o porquê de tudo isto, havendo necessidade de tudo isso assim ser para a lapidação do animal racional. Então, não estão vendo como o animal é rebelde, é teimoso, genioso, vingativo, tenebroso, selvagem, monstruoso, brigão, guerreiro, ciumento, avarento, ganancioso, ambicioso, prosa, vaidoso, nojento, teimoso, asqueroso, tenebroso, sanguinário e criminoso? Então, não estão vendo a fera humana como é, cheia de defeitos monstruosos? Se não fossem monstruosos, não inventavam monstruosidades. O animal tinha que passar por essa lapidação para perder toda essa ferocidade, como já foram muito piores do que são no tempo que eram selvagens, quando eram primitivos selvagens, no tempo que eram monstros, já foram muito piores. Hoje estão melhorzinhos e é como se vê. Se hoje mais lapidados é como estão vendo, o que fará nos outros tempos? Então, o animal precisava de tudo isto para sua lapidação. E assim sempre foi a vida do animal racional, sempre constante, em dúvidas, sempre na esperança de uma infinidade de coisas, de dias melhores. E assim, no afã desta vida atribulada, a vida da matéria, nesta agonia, nesta amargura. Quem vive de matéria, vive amargurado, amargurado porque o pensamento não para. O pensamento não dá sossego, o pensamento atormenta, o pensamento adoece. O pensamento é a causa das ruínas dos seres de matéria, porque é uma variedade tão grande, é uma variação tão grande, que uma hora o animal está de um jeito, outra hora está de outro. E assim, mudando constantemente, ora alegre, ora satisfeito, ora aborrecido, ora zangado, ora nervoso, ora furioso, ora esperançoso, ora colérico. Enfim, o pensamento é variante, e quem varia, quem vive variando, é um doente. E a natureza, por ser também variante, formou os seres idênticos a si mesma. Não há estabilidade. Hoje está de um jeito, amanhã está de outro, e depois de outro. Hoje, conformado, amanhã já não está conformado. Hoje, se conformando com tudo, amanhã não se conformando com coisa alguma. E assim, uma desregulagem tremenda. Tudo isso para a lapidação do animal racional. Essas controvérsias todas para a lapidação do animal, para que o animal deixasse de ser animal, de ser inconsciente, de ser negativo, desequilibrado desta maneira, e ser consciente dentro da fase racional como aparelho racional. Então, precisou tudo isso assim ser para amadurecimento de todos, porque não há efeito sem causa. Se assim eram, sofredores, a causa é esta, a lapidação. E assim, vejam a agonia do animal. sempre na esperança de uma infinidade de coisas, na esperança de resolver isso, na esperança de resolver aquilo, na esperança de fazer isto, na esperança de fazer aquilo, na esperança de obter isto, na esperança de obter aquilo, na esperança de não morrer, e morrendo sempre. Enfim, vivendo assim, num desequilíbrio infernal, ora animado, ora desanimado, ora entusiasmado, ora sem entusiasmo, num tremendo desequilíbrio, porque estava na categoria de animal. Viviam, ora zangados, ora furiosos, ora raivosos. Tudo isto por estarem nesta ridícula categoria. Ridícula por causa desses ridículos todos, porque assim tinha que ser para a lapidação do animal racional. Categoria tão ridícula que se originaram de micróbios, origem microbiana, de vermes, germens, vírus visíveis e invisíveis. Portanto, na categoria completamente ridícula, e daí vivendo sem saber o porquê de sua categoria assim ser, o porquê de sua categoria ridícula, pensando e sonhando ser o que nunca puderam ser, puros, limpos e perfeitos, bons e santos. Enfim, categoria sem classificação. Porque qual é a classificação da matéria? Basta ser de origem do nada para ser uma categoria sem valor. Qual é o valor da matéria? Nenhum, porque a matéria não tem valor. Na categoria inconsciente, valorizaram a matéria por serem inconscientes, como coisa que a matéria tivesse valor. Provém do nada, é um tudo originado do nada, de origem do nada, um tudo aparente, que nada é, e se tornando em nada ser. Então, há inconsciência, e o inconsciente é um iludido. Fizeram da matéria um pedestal de grandezas, grandezas aparentes, grandezas do nada, e por isso tudo acaba em nada. Ficavam valorizando o nada como se o nada fosse uma coisa de valor, e daí multiplicando o sofrimento, os padecimentos, e dizendo muitas vezes: está tudo errado sim, por darem valor àquilo que não tem valor. Qual é o valor do nada? Nada. Tempo perdido, tempo sem proveito, porque tudo se acaba, tudo acaba em nada. Tudo do nada acaba em nada. Então, o que adianta o tudo do nada? Nada. Os inconscientes, por serem animais racionais, é que forjaram a mentira como se fosse verdade. E daí, todos iludidos, todos vivendo de ilusões, todos traídos, todos vivendo de sonhos, combinando assim com a fantasia. Ninguém resistindo o peso de todo esse monturo de ruínas, como aí está a vida que todos estão levando, achando que a vida é insuportável devido ao sofrimento, e daí o sofrimento se multiplicando cada vez mais, ao ponto de não aguentarem o peso da vida. Tudo devido à inconsciência. A inconsciência é o fator primordial de todo mal e de todas as multiplicações dos males. E assim, vivendo à procura do certo a vida inteira e não encontrando, perguntavam uns para outros: o que é que está certo neste mundo? Dizia o outro: parece que ninguém está certo. E dizia o outro: não existe coisa alguma certa neste mundo, e por isso tudo é aparência só, por isso tudo se acaba. Se fosse certo, não se acabaria. Por não ser certo, é que tudo se acaba. O mal, por si mesmo, se acaba. Agora diz o outro: é verdade. Então, quando é que vamos encontrar o certo? Hoje, todos sabendo o porquê deste dilúvio infernal, em que todos são vítimas do mal, sofrendo o justo pelo pecador, e dizendo: enquanto vivermos baseados em nós mesmos, estamos perdidos. E assim foi-se a fase do desequilíbrio, a fase de animal racional, a fase cruel, a fase da negatividade, a fase da matéria, a fase dos materialistas, a fase em que só tinha valor a matéria. A matéria é o ídolo dos sonhos adoráveis do animal racional. Hoje, acabando todos esses sonhos, por conhecerem a fase racional, a fase consciente, a fase positiva. Então, a fase negativa, a fase inconsciente, ficando abandonada por já ter sido eliminada. Vejam que a vida dos sonhos, das aventuras e das aparências um dia tinha que ser solucionada, e estão aí as soluções, ou está aí a solução. A solução é a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Mas muitos, sonhando com as aparências e com as fantasias, julgaram que o mundo e a vida seriam eternamente assim e que nunca iam sair deste sonho, que nunca iam sair destas indecisões, nunca seriam desvendados todos os mistérios e que tudo continuaria na mesma, como se a vida fosse esta mesma. Então, não estão vendo que se a vida fosse esta mesma, seriam eternos? Por a vida não ser esta mesma, é que é a vida provisória. E assim, hoje, o término dos sonhos da vida da matéria, o término das ilusões, porque terminou a fase de animal racional e chegou a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Então, os iludidos ficando desiludidos, os encantados se desencantando e tudo chegando no seu lugar verdadeiro. Mas tudo isso tinha que se passar para a lapidação do animal racional. E tinha que existir, então, todo este engodo de desventuras para a lapidação do animal. Hoje, o animal racional está lapidado pelo decorrer da lapidação. O animal já está preparado para entrar na fase de recuperação, a fase racional, a fase consciente, a fase do progresso racional. O progresso racional é um progresso consciente, um progresso positivo. E o progresso do animal racional é o progresso inconsciente, é o progresso negativo. E por isso, era um progresso de destruição. Os seres progrediam para se destruírem. Então, é um progresso que vinha a regresso. E assim, foi muito bom para a lapidação do animal racional. Hoje, o animal, vendo e sentindo a causa de tudo isso e dizendo: é verdade, não há sofrimento sem causa. Se existe o sofrimento, é porque existe a causa. A causa era a lapidação do animal racional, para que todos chegassem o mais depressa possível no seu verdadeiro lugar, de racionais puros, limpos e perfeitos. Tudo isto foi necessário para a lapidação do animal. E hoje, todos cientes do porquê passaram por todo este pesadelo infernal, e dizendo: é verdade, tudo que existiu e existe tinha a sua razão de ser, e a razão era a lapidação. Lapidação esta para que todos ficassem prontos para entrar na fase de recuperação do animal racional, a fase racional. E assim, hoje, todos abraçados com o mundo racional, o mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. Hoje, todos cientes e convictos da maior realidade universal, porque se encontraram com o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, com as provas e comprovações, com base e lógica, todos convictos que estão certos, porque estão no rumo racional, o rumo da origem do aparelho racional. Todos estão convencidos e cientes pelas comprovações de si mesmos e pelas orientações que estão recebendo para o seu verdadeiro equilíbrio, pelas orientações do seu verdadeiro mundo de origem. Muitos já com a vidência racional, muitos já estão vendo a luz e outros ainda por obtê-la. E assim, a convicção de todos é grande pelas provas e comprovações em si mesmos. Hoje, todos convictos pela mudança que fizeram, como estão diferentes do que eram, mais equilibrados, mais calmos. mudaram como do preto para o branco. Já não vivem mais agonizando como viviam, agoniados como viviam, de Herodes a Pilatos como viviam, sem saber qual rumo que haviam de tomar. Viviam na incerteza de tudo, desconfiado com tudo, duvidando de tudo. Hoje encontraram o certo dos certos e, sabendo que estão certos, por as provas nascerem em si mesmos, pela grande mudança que fizeram. Como eram antes, como viviam antes de conhecer o conhecimento racional. Depois que começaram a ler, a mudança que fizeram foi tão grande, que chegaram ao ponto de dizer consigo mesmo e com os demais: eu estou completamente mudado, como eu era e como eu estou. Eu vivia num desespero louco, num nervoso que não me continha, e hoje estou calmo, sou calmo dos calmos. Que mudança que eu fiz! Contudo, eu me aborrecia, contudo, eu me incomodava. Enfim, vivia num inferno em vida. Mas hoje sou tão diferente. Mudei mesmo, mas mudei como do preto para o branco. E assim, todos equilibrados racionalmente e cada vez melhor, até possuírem a vidência racional. Assim sendo, vejam o equilíbrio que alcançaram, a paz que alcançaram, vivendo em paz e que antes não viviam. Vejam como estão tão diferentes. Agora é que estão vivendo racionalmente. É por isso que é necessário fazer a propaganda para salvar aos demais, sendo este o dever de todos, o dever de fazer propaganda para a salvação do seu próximo. E assim, com mais tempo, todos cada vez mais mudados para melhor, melhorando sempre e vendo o seu triunfo racional progredir, iluminando todos, para que todos sejam felizes, para que todos encontrem a paz que todos procuram, para que todos encontrem o equilíbrio, para que todos tenham conhecimento do verdadeiro rumo certo dos certos, o rumo racional. Hoje, todos sabem que estão vencendo e não são mais vencidos. Vencidos quando eram inconscientes, agora são conscientes, e o consciente vence sempre. Vence por ser orientado racionalmente. Então, começa tudo a dar certo na vida de todos. E assim, todos sendo iluminados, noite e dia e dia e noite, pela luz racional, a luz verdadeira da origem do aparelho racional. Por todos estarem dentro da fase consciente, a fase racional, ligados ao mundo racional. Todos vivendo racionalmente. E quem vive racionalmente, vive alegre, feliz e contente para o resto da vida. Hoje, todos fora do plano universal das dúvidas. Tudo o que existia na fase inconsciente, na fase de animal racional, tudo era duvidoso. Faziam dúvida de tudo por estarem na fase de lapidação do animal racional. A fase de animal racional é a fase do embuste, do embusteirismo grosseiro, por estarem na categoria de animal racional. Então, era o embuste que prevalecia, e o embuste prevalecendo aumentava o sofrimento de todos, aumentava o desequilíbrio universal. Tudo não passou de um embuste para a lapidação do animal racional. E por isso todos sempre sofrendo, sofrendo o bom, sofrendo o mal, sofrendo todos, por estarem sob um embusteirismo grosseiro. Então, sofria quem sabia e sofria quem não sabia. Sofria o grande e sofria o pequeno. Sofria quem tinha e sofria quem não tinha. Sofria as pessoas boas, que não deviam sofrer, e sofriam os maus, por tudo estar sob o embusteirismo grosseiro. Grosseiro por estar na categoria de animal. O animal é grosseiro por ser animal. É bruto por ser animal. É desequilibrado por ser animal. É monstro por ser animal. É selvagem por ser animal. É genioso por ser animal. É nervoso por ser animal. É guerreiro por ser animal. É brigão por ser animal. Então, Tudo isto existia na fase de animal racional e não passava de embuste, embusteirismo grosseiro. E por ser grosseiro, conservava a multiplicação do sofrimento, sofrendo assim o justo pelo pecador. E assim, vivendo nesta faina de aventureiro, aventurando sempre para melhorar, e sempre por melhorar, e tudo indo de pior para pior, por tudo estar sob o embusteirismo. O embuste quer dizer aparências, aparentando ser o que não é. Então, viviam nesta tempestade de guerreiros, uns contra os outros, nesta tempestade de brigas, de guerras, de questões, aborrecimentos e contrariedades. Tudo isso por estarem sob o embuste. Onde existe o embuste, não existe a verdade. Existe a verdade aparente. E onde está a verdade aparente, estão as ilusões. Onde estão as ilusões, estão as fantasias. Onde estão as fantasias, estão os sonhos. Onde estão os sonhos, estão os desacertos. E daí, todos procurando acertar, e sempre por acertar. Todos querendo acertar, e sempre por acertar. Devido estarem sob o embusteirismo grosseiro. Arranjo deste feito por inconsciência, arranjo do animal racional. Então, tudo que parte do animal não pode ser bom. É aparentemente, porque o animal não tem consciência. O animal é inconsciente, por não ter a consciência verdadeira. Por isso é que sempre procuraram acertar e sempre por acertar. Daí as multiplicações dos desacertos, por manterem as aparências como verdades. Mantendo as aparências como verdades, nunca coisa alguma poderia dar certo, em razão dos desacertos, das multiplicações dos desacertos. E daí as multiplicações das desorientações, a multiplicação do desequilíbrio. A causa do desequilíbrio é o embuste. Quanto mais procurando equilibrar, mais o desequilíbrio a se multiplicar, não conseguindo, como nunca conseguiram, o equilíbrio verdadeiro universal. E por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra, e depois outra, e sempre em multiplicações de modificações, mudando sempre para ver se acertam, as mudanças constantes para ver se acertam, e sempre por acertarem. Tudo devido ao embusteirismo grosseiro. O embuste é a causa dos desacertos. Então, mudando sempre, modificando tudo para ver se acertavam, e sempre por acertar. Sempre tudo mudando, tudo se modificando. Sempre desacertos, sempre por acertar. E aí, os desacertos originando o desequilíbrio. Por não saberem o que fazer para pôr termo ao mal que vem assolando todos universalmente, pondo todos em pânico, muitos diziam: este mundo não há quem conserte. Quanto mais procuram consertar, quanto mais procuram endireitar, tudo se multiplica ao contrário. É uma coisa pavorosa. O mal só podia multiplicar o mal. O mal não conhece o bem verdadeiro, e por não conhecer o bem verdadeiro, é mal. Então, nessa categoria de animal, não podia o animal encontrar o bem ou multiplicar o bem. O animal, por ser mal, só podia multiplicar o mal e os desacertos. Por isso, procurando acertar e sempre por acertar. O mundo sempre veio nesta evolução de desacertos. E daí, uma infinidade de modificações de regimes, uma infinidade de modos de governar. Hoje é um modo, depois outro, e depois outro. E assim, vem de longos séculos e veteranas eras. Tudo mudando, tudo em multiplicação de mudanças, para acertar, e sempre por acertar, devido estarem na categoria de animal. Tudo isso foi muito bom para a lapidação do animal racional. Para que o animal chegasse na sua total lapidação, foi preciso todos esses modos, todos esses métodos, todas essas maneiras, para que o animal compreendesse e entendesse que estava malhando em ferro frio, até que encontrasse a fase de recuperação, a fase racional. Mas, até chegar a este ponto, quanto sofrimento! Quantos padecimentos cruéis! Quanta luta para a lapidação do animal racional! O embuste sempre prevaleceu como uma coisa de grande prestígio para o animal racional. Hoje, estão vendo quantas lutas perdidas, quantos já lutaram para endireitar o mundo. Já de longos séculos, todos vêm lutando para endireitar. Já de longas eras, vêm lutando para endireitar. Todos lutando para endireitar e sempre por endireitar. Sempre a multiplicação dos desacertos. Já vem de longos séculos e veteranas eras nesta guerra constante, de lutas sempre para endireitar e sempre por endireitar. A luta é para acertar e sempre por acertar. Desde longos séculos, todos vêm na luta para acertar. Desde veteranas eras, todos vêm lutando para acertar, guerreando para acertar, trabalhando para acertar. E até hoje, tudo por acertar. Os desacertos se multiplicando sempre. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional. As lutas para endireitar, as vontades de endireitar, já vêm de longas eras e de veteranos séculos. A vontade sempre foi viver melhor. Sempre foi viver bem. Sempre foi viver em paz. A vontade de todos sempre foi viver feliz. E até hoje, por encontrarem a felicidade. Estão lutando pela paz há longos séculos. Estão lutando para ter paz há veteranas eras. Estão lutando para acertar. E até hoje por acertar. Procurando acertar e sempre por acertar. E sempre em multiplicações dos desacertos. Não é de hoje que vem sendo travada a luta. É de longos séculos e veteranas eras. Tudo porque estavam na categoria de animal. Por isso, nunca poderiam acertar. Sempre por acertar. Porque tudo isto foi para a lapidação do animal racional. Sempre de pior para pior. Eis a razão do desequilíbrio que já vem de longos séculos e veteranas eras, cada vez se multiplicando de uma tal maneira, e muitos dizendo: é verdade. Quanto mais evolui a sabedoria dos seres, mais se multiplicam os desacertos. Tudo isso por estarem na categoria de animal, a categoria inconsciente. O inconsciente nunca soube a verdadeira razão das coisas. O inconsciente nunca soube o porquê é um inconsciente. O inconsciente nunca soube porquê que é um animal racional. O inconsciente nunca soube de onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como vai e por que vai. O inconsciente nunca soube por que o mundo é assim como é. O inconsciente nunca soube o porquê do seu ser ser como é. Então, o inconsciente não podia de maneira alguma conhecer o que é equilíbrio. Tinha que viver neste desequilíbrio e multiplicar o mesmo. Daí a razão de querer acertar e sempre por acertar. Os desacertos sempre se multiplicando, porque não há efeito sem causa. Se existe todo esse desequilíbrio universal, é porque existe a causa. A causa é a categoria que estava de animal racional. E o animal, por ser animal, é um inconsciente, que por ser inconsciente, tinha que multiplicar o seu sofrimento sempre. A razão lógica para tudo isto é a lapidação do animal racional. Porque o animal sempre foi feroz, teimoso, rebelde, desconfiado, duvidando de tudo sempre por ser animal, por viver de experiências, experimentando tudo para acertar ou não. Então, duvidando de tudo e desconfiando de tudo, por estar nesta categoria inconsciente, a categoria de animal racional. Já de longos séculos que todos vêm procurando o bem e a paz. Já de veteranas eras que todos vêm procurando o bem de si e de todos. E tudo sempre se multiplicando ao contrário, se multiplicando sempre. O sofrimento, cada vez em maior escala, multiplicando sempre o desequilíbrio, a desarmonia, a angústia de todos. Não é de hoje que todos imploram a paz e o bem de si mesmos e de todos. Já é de longos séculos e veteranas eras que todos vêm lutando, guerreando com uma infinidade de mudanças, uma infinidade de modos, para ver se encontravam a paz. Nunca encontraram. E por isso as revoluções e as guerras sempre vieram se multiplicando e se amiudando, devido estarem nesta fase de animal racional, a fase inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, e por não saber o que faz, não podia nunca encontrar o seu ideal. O ideal de todos sempre foi viver em paz, viver feliz, todos equilibrados, e quando acaba, tudo ao contrário, com a multiplicação do desequilíbrio. Daí as brigas, as questões, as guerras, as confusões, uns contra os outros, os desgostos, as contrariedades. Tudo isso por estarem na categoria de lapidação do animal racional. Tudo isto foi muito bom para a lapidação de todos, para depois de lapidados, entrarem na fase de recuperação, que é a fase racional, a fase consciente. Todos ligados ao mundo racional e recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racionalmente. Nunca foram deste mundo elétrico e magnético e, por isso, tinham esta vida provisória. E, por não serem daí, então, nunca poderiam endireitar o mundo como desejavam. Pensavam em endireitar, mas sempre tudo ao contrário, por estarem numa fase de lapidação. Hoje, todos cientes do porquê que passaram por estas infinidades de transições, de transes, e dizendo: é verdade, não há efeito sem causa. A causa é que todos estavam sendo lapidados, e por estarem sendo lapidados, não havia acerto, sempre desacertados. Isto é um comentáriozinho do passado e do antepassado, para que todos vejam, conheçam e reconheçam que a vontade de acertar e de endireitar já vem de longos séculos e de veteranas eras. Todos nesta agonia, todos nesta batalha, e a batalha continua para acertar, e sempre por acertar. Eis a razão das multiplicações dos desacertos. E por isso, há 50 anos passados, era uma coisa, há 100 anos passados, era outra. Há 150 anos passados, era outra coisa. Há 200 anos passados, já era outro modo. Há 300 anos passados, já era uma maneira diferente. Há 400 anos passados, outro modo diferente. E assim, sucessivamente, uma infinidade de modificações, uma infinidade de reformas, uma infinidade de mudanças, uma infinidade de modos e de costumes. Quantas mudanças, quantas modificações para ver se acertavam, e sempre por acertar, sempre em multiplicações de desacertos. A vontade sempre foi acertar, para a paz e a felicidade de todos, para a harmonia de todos e para o equilíbrio de todos. A vontade sempre foi esta, para o bem de todos. Nunca conseguiram isto. Já vinham assim desde longos séculos e veteranas eras. Todos nesta agonia, porque a fase é uma fase de lapidação do animal racional. E por ser de lapidação, nunca poderiam acertar, por estarem sendo lapidados, para que depois de lapidados, viesse o amadurecimento de todos, o amadurecimento de tudo, para daí conhecerem a fase de recuperação do animal racional. Como aí está a fase racional. Por a fase ser de animal racional, é que vinha se multiplicando sempre o desequilíbrio de um modo geral. Aparentemente equilibrados, mas verdadeiramente desequilibrados. Eis a razão do sofrimento universal. As lutas para acertar já vêm de longos séculos e veteranas eras. Uma infinidade de modificações de regimes. Vamos reger assim, que agora nós vamos acertar. As multiplicações dos desacertos continuavam. Aí vinha outro. Vamos reger assim, que agora vai dar certo. E continuavam as multiplicações dos desacertos. Vinha outro e dizia, vamos reger assim, com este regime vai dar certo. E continuavam as multiplicações dos desacertos. E assim, já vem de longos séculos e veteranas eras, continuando cada vez mais a miúdo, por a fase ser uma fase de lapidação. Por isso, é fase de animal, animal racional. E assim, todos sempre bem intencionados, todos com a melhor das intenções, para endireitar, para haver paz, para haver equilíbrio, para haver felicidade. Isto tudo sempre ficando na vontade, e tudo se multiplicando ao contrário, como todos estão vendo, uns contra os outros. Assim, já vem há muito, uns contra os outros. Há veteranas eras e veteranos séculos, todos sempre brigando, a bicharada sempre brigando, uns com os outros, sempre uns contra os outros. Isto já vem de veteranas eras e longos séculos, e todos com a melhor das boas intenções. A intenção foi sempre endireitar o mundo. A intenção sempre foi procurar a paz entre todos, a harmonia entre todos, o equilíbrio entre todos. Mas sempre tudo isto por encontrar. Tudo por estarem na categoria de lapidação do animal, para depois da lapidação total ficarem amadurecidos e daí encontrarem o rumo certo, a fase de recuperação, a fase consciente racional, a fase de recuperação do animal racional. Então, ninguém é culpado dos desacertos, porque todos sempre procuraram acertar e não desacertar. Ninguém é culpado, porque assim já vem de veteranas eras e de longos séculos, todos procurando acertar e sempre por acertar. Ninguém é culpado. A culpa é da própria fase, é da própria categoria de animal, por estarem sendo lapidados pela fase de lapidação do animal racional. Então, é uma fase em lapidação, e estando em lapidação, não podiam endireitar de jeito nenhum. Não podiam encontrar o certo de forma alguma. Tinham que viver sempre nesses choques, uns contra os outros, e muitos contra si mesmos, por ser uma fase de lapidação, por ser uma fase que está sendo lapidada. A culpa é da própria fase, da própria natureza. Não é de ninguém. Ninguém tem culpa do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem, cada qual de sua maneira, do seu jeito, de sua forma. A culpa é da fase de lapidação, a lapidação do animal racional. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Mas, por não conhecerem o porquê do sofrimento geral, universal, do desequilíbrio universal, por não conhecerem, começam a botar a culpa em cima de uns e de outros, por não conhecerem que é uma fase em que estão todos em lapidação. Ninguém é culpado. A intenção de todos, universalmente, sempre foi boa. Todos sempre procuraram o bem de si mesmos e de seu próximo. Nunca encontraram e nem podiam encontrar, por ser uma fase em lapidação, uma fase em transição, uma fase em transe. Então, tinha que haver todas essas modificações, todos esses modos, todas essas mudanças. Tudo isso é da própria natureza, e ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Culpada é a própria fase, que é uma fase com que os seres estão em lapidação, por estarem aí em trevas, até que chegassem ao seu lugar verdadeiro, sendo lapidados, para depois de lapidados, chegarem no seu lugar verdadeiro, que é a fase de recuperação do animal racional, que é a fase racional, a fase consciente. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, porque todos sofrem. Sofre o pequeno, sofre o grande. Padece o pequeno, padece o grande. Sofre quem tem, sofre quem não tem. Todos sofrem por ser uma fase que está sendo lapidada, que está em lapidação. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Desde longos séculos e veteranas eras, que todos vêm assim, penando e sofrendo. A causa é a lapidação. Por meio da lapidação, as transformações, as mudanças para chegarem no seu verdadeiro lugar, para depois de lapidados, ficarem amadurecidos, e depois de amadurecidos, entrarem em outra fase, que é a fase de recuperação do animal racional, a fase racional. Então, ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Mas, quem não conhece e não sabe, começa a botar a culpa em cima de quem não tem, em cima de uns e de outros. É o fator natural da natureza em transição. Mas muitos, por não conhecerem, começam a dizer: é por causa disto, é por causa daquilo, é por causa desse, é por causa daquele, é por isso, é por aquilo. Não é por causa de ninguém. Ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Todos sofrem, cada qual de sua forma, de seu jeito, de sua maneira. Tudo isso é o fator natural, é uma fase em transição, porque os seres estão sendo lapidados. É a lapidação que é culpada para que todos cheguem no seu verdadeiro lugar, que é dentro da fase racional, a fase consciente, a fase racional, a fase de ligação de todos com o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para que todos recebam todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, para o seu equilíbrio racional dentro da fase racional, a fase consciente, para que tudo dê certo na vida de todos.